Quarta parte, mais parecidos com Cristo. Sejam meus imitadores. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4, 15 a 17. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Ser um pai bíblico e uma mãe bíblica é muito mais que um pacote de dicas e técnicas. Técnicas são úteis para aprender a pintar números. Mas esse não é o tipo de coisa que fazemos enquanto instruímos nossos filhos. Ao mesmo tempo, a criação de filhos não é algo tão misterioso e alheio a esse mundo que só nos resta não saber o que fazer. Não estamos em uma densa neblina, nada podendo fazer, exceto tateá-la. Pais sábios compreendem o que estão fazendo, mas não com uma postura mecânica. A paternidade e a maternidade, modeladas pela piedade, dizem respeito a tornar-se mais como Jesus, na presença de pequeninos que também estão no processo que é conformar-se mais à semelhança de Cristo. Ambos estão aprendendo lições na escola da santificação. Neste livro sobre criação de filhos, falamos sobre justificação, a qual consolida o fato do seu relacionamento com Deus. E a santificação, que é o processo de direcionar essa relação. Na escola da santificação, os pais estão nos anos finais e os filhos nas séries iniciais. Os pais já estiveram onde os filhos agora se encontram e os filhos um dia estarão onde os pais hoje estão. Vemos os princípios estabelecidos na palavra e lhes devemos obediência. Mas não podemos imitá-los de forma a tentar fabricar técnicas educacionais a partir de ripas 6 centímetros por 12 centímetros. A criação de filhos não funciona dessa forma. A criação de filhos não é algo impossível, e sim envolve um comportamento guiado por regras, mas deve ser sempre pessoal. Lembre-se da primeira parte. A palavra traduzida por seguidor é mimetai, da qual tiramos as palavras mímica e imitar. Em 1 Coríntios 4, 15 a 17, aprendemos que o genuíno discipulado cristão é guiado por um paradigma muito mais parecido com uma família do que com um auditório. É como um pai conversando com seus filhos ao redor da mesa de jantar. É como uma mãe conversando com sua filha na cozinha, ambas dialogando sobre algo muito importante a esta. Ser pai ou mãe não é como despejar informações, não é como um livro, nem como uma palestra. Tais podem ser valiosos em seus devidos lugares, mas não cumprem o papel quando se cria filhos. São coisas valiosas em seus devidos lugares, mas não são tudo. Paulo diz em 1 Coríntios 4,15 que um pai é o equivalente a 10 mil instrutores. Se você não tem pai, não importa a quantas palestras você assista. Uma das coisas com as quais lidamos em nossa cultura hoje é a crise da ausência paterna. Tentamos compensá-la com 10 mil instrutores, mas será necessário muito mais que isso. Por esta razão, Paulo suplica aos de Corinto que sejam imitadores dele. Verso 16. Ele diz para que o imitem, observando o que faz e fazendo o mesmo. Isso nos incomoda, pois somos individualistas e, no entanto, desejamos ser originais. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e dançar conforme a nossa própria música, mas, no fim das contas, todos estão copiando alguém. Ou você copia alguém que o fará crescer, ou alguém que criará muitos problemas. Por isso, Paulo enviou Timóteo. Ele era um filho amado de Paulo. O filho poderia recapitular as maneiras de seu pai. Em 1 Coríntios 11, aprendemos que quando imitamos Paulo, estamos imitando um imitador. O próprio Paulo imita a Cristo, 1 Coríntios 11, 1. O padrão original não foi estabelecido por Paulo, mas pelo Senhor Jesus. Ele imitou a Cristo e nós devemos imitá-lo. Da mesma forma como Paulo imitou a Jesus, nós imitamos a Paulo. Um dos pontos centrais que devemos imitar é o padrão da imitação em si. É claro que há dois tipos de imitação. Progresso verdadeiro e piedade são coisas que se desenvolvem através da imitação. Mas porque seres humanos são necessariamente imitadores, o mesmo ocorre com a impiedade. Nascemos neste mundo como descendentes pecaminosos de Adão. Logo, temos uma certa inclinação à imitação do que é feio e pecaminoso. E manteremos essa inclinação até que o Senhor nos converta. Mas, mesmo então, imitando a Deus ou pecadores, independentemente, crescemos por meio da imitação. Encontramos-nos em constante perigo de invejar outras pessoas e nos compararmos a elas. Contudo, com todo o processo ocorrendo em Cristo, então estamos salvos. Uma forma de dizer se estou copiando de forma sábia ou tola é a seguinte: se estamos imitando biblicamente, quanto mais o fizermos, mais autênticos somos. Quanto mais parecido com Cristo você for, mais resplandecerá a sua personalidade. Vemos situações quando alguém copia uma outra pessoa e, por resultado, se perde, mas isso ocorre por causa do que chamo de ego comparativo. Se for algo mais guiado pela inveja ou pela comparação, haverá cada vez mais confusão. Entretanto, quando todos nós nos tornamos mais como Jesus, e quando todos os bilhões de cristãos estiverem reunidos ao redor do trono de Deus, o que surge não é um exército de clones com um código de série na parte de trás ou no pé. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais autêntico você será. Quanto menos parecido com Jesus, mais monótono e previsível. O pecado é monótono, a piedade não. Quanto mais um filho copia seu pai de forma autoconsciente em Cristo, mais singular ele se torna como futuro pai. Tentando preservar a originalidade ao fazer o esforço para ser o mais singular e legal possível, o que na verdade você está fazendo é copiar outras pessoas com um olhar insincero, sendo incapaz de admitir que é isso que está fazendo. Lembro-me de algo que aprendi na Mad Magazine nos anos 1960. Está cada vez mais difícil diferenciar os dissidentes. Quando você copia com um olhar mesquinho e snob, isso tudo fica invisível a si mesmo. Você não enxerga que é igual a todo mundo, mas se você copia aqueles que Deus ordena copiar e os imita como eles imitam a Cristo, então você não está prestes a perder a si mesmo. Ao contrário, você está no processo de tornar-se aquilo que Deus deseja.